Dr. João discou, DDD, DDI. Descagem direta, desligou, desisti. De chava, de chavado, delírio, depressão. Verme devassado, rio, destruição, dependência. Doença devastou, distúrbios, distorção, desativou. Disputa direta, democracia, detenção, desumanidade, demagogia. Dr. Drão deu duas diante do DVD. Dois dias depois, diagnóstico DST, diz que denúncia, doido denunciou. Doblou desmante, detetive desistiu. De vida desconcertante, divina divindade, Deus devoção, detesto divisão, Drão. Discussão, doleiro desviou, despachou, depositou. Diploma disfarçado, desemprego dobrou. Didi, Dedé, diversão, Dalai. Determinação, desanimado, desprezado. Desorientado, dependente, dopado. Desabilitado, droga despachada, doidão de chavô. Dedo, dedinho, dedão, desnorteou, delegacia, descrição. Desmaiado, drogado, desmanzelado, desalmado. Desmotivado, dia a dia, diferente, deficiente. Difamação, diariamente, delicioso, derivado, Doriana da NET. Doritos, defumado, drops, diabete, diazepam, Doril, Decojex, tio de pirona. Dorflex, divisão, desabafo, divórcio. Doente, desavença, destroços. Dor de dente, dói demais, dentista. Diário, dinheiro, doceiro, diarista. Download disponível, divulgação. Detestou, delete, distância de discussão. Dexter, DPS, Douglas, DJDI. Dundun, Daniel, de menor, de Nadi. Gleves desconcertantes, desfiles deslumbrantes. Derramando diversos diamantes. Decotes decotados, disputa, delicadeza. Depilação discreta, desquite, dureza. Dr. Drão deve din-din, 10 de 12 do doutor. Discretamente desto direcionado. Disparou!